Ρωσλαβ, είναι αυτοριζόρ της Μπέκας, ένα άσχημη τάξη. Estabilizar o TAN 3970. 3970, torre 118.95. 1895, TAN 3970. No 4, podem com a equipe de sol, assim que a companhia liberar a retaguarda, é autorizado para os becos, também se no táxi. Primeiro, pode contar que está pronto, 1016, né, gente? Salvador, boa noite, é o TAN 3170, passando externo, baixa e travão. Boa noite, TAN 3170, pouso autorizado, estamos em 160 graus, 79. Livre pouso, TAN 3170. Próximo a Lima tem pistão no 0992. Tribuna 70, Solo 09, taxi de Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, tá treinando a 70. Eu vou fazer o gol na hora de puxar a minha 05. Autorizado, desconexionamento, gol 994 em táxi. Vira a porta, gol 994. Salvador, voo 606, seguinte, informação com Delta, federação Campina Grande. Salvador, muito bom, voo 17114 para o táxi, a bordo, uma hora de serviço. 1714, reporte no ponto de espera pronto, confirme a autonomia. Uma hora e 53, foi isso. Autonomia. 1 hora 53 minutos. Aqui o PB? 1,68, 1,63. Ah, sim, 1,63, 1 hora 53, é posto pronto no ponto de espera, a gente meio 16. Nas médias boas, não, chamando 208, chamada, obrigado, bom trabalho. Boa, bom dia, boa noite, 9h30, decola, se escuta, Puca, Aracaju. Boa noite, 9h30, contato radar, Sadal 370, perfil Puca, Jamo, Aracaju. Puca, Jamo, Aracaju, boa noite, 9h30. Da Puca, transição de Star, controle 120-8, responda 5142. 606, autorizado Campina Grande, 390, apesar do Lugo 90, até colo da pista 10, Puca, transição de tal, controle 08, transponder 142, voo 606. Correto, 60 para o Spex, pronto, pista 90, 60 graus, 59. 994, ataque. Mono 79, aborda. 2 horas e 14, Salvador. Mono 994, ataque. Aí, reposta próximo do ponto de espera de 516. Ele está aqui, vai fora, parte de espera da nossa área, 994. Clube 15, chamando 208, mamão. 208, mamão. Salvador, gol no 714, bom dia. Bono 714, boa noite, contato radar, Tubal 230, perfil Pucajão, Maracaju. Tem condições de voar Aracaju da presente? Afirma, vai voar Aracaju, Pucajão, vou olhar melhor. Direto Aracaju 230, nível Bono 714. Afirmativo, no 714, vamos direto Aracaju, terminou 230. Bom, 896, autorizado, direto Aracaju, da presente. Obrigado, 896, direto Aracaju. Quatro de Globo 19, chame no 20, 08, bom dia. Salvador, 994, 2000, Puca. 994 da Gol, contato, do 350, Puca, Jamaica. 3350, Pucajá, Maracajá, Gol, 9994. 1896, chame Recife, 12685, ao término 2545. Acionamento e chame para o puxo, no mesmo aberto. Sim, autorizado, vai passar a puxa, vou no mesmo aberto. Rua 714, chame Recife, 12685, alterne 12545. Já a gente tá com o vermelho. Autorizado, vai reportar para o táxi. 94, controle. 994, Brasília. Presente, Freio de Aracaju. Freio de Aracaju, vamos lá, 994. Da TAM, boa noite, sendo identificação, voa Duna, 2000 pés, do JUST 1016. 2000 pés, Duna, 1016, da 3520. Nove 94, mantenha a proa de Aracaju, chame Recife, 12685, alternando 12545. Na Proa de Aracaju, 12085, alterna 2545, 994, bom dia. Poligon no 606 para o táxi, 148 a bordo, 4 horas e 5 minutos, alterna Fortaleza. Posto de ponto de cara 1.016. 06, o vai reportar no posto de cara para 1.06. variável 2 nós.